Boa tarde, caros convidados, ilustres convidados. Sejam bem-vindos à nona edição do debate da sexta-feira de 2015. Hoje temos um tema diferente desde a sua forma em que será abordado, e os detalhes, os pormenores e as pessoas que estão envolvidas neste projeto ou neste tema. Hoje falaremos sobre uma partilha de experiência com o projeto da Escola Palanquia, uma escola solidária e promotora do desenvolvimento da comunidade, que está ligada a projetos da APDS, que é uma organização portuguesa fundada em 2004 e registrada em Angola em 2014. Queria abrir aqui um parênteses para agradecer em particular o Paulo Moreira por atender a este convite e aceitar partilhar connosco este momento, este conhecimento, e sabermos um pouco sobre quais têm sido as atividades, os projetos que têm sido desenvolvidas pela APDS. APDS, ok. Fica melhor assim. Uma palavra, APDS. APDS, ok. Obrigado. Aí também queria, em particular, agradecer a Margarida Leal. Questões de tecnologia, vamos avançar. Queria agradecer também a Margarida Leal pela presença e os demais colegas convidados por este momento. E estejam todos, sintam-se à vontade. Este é o nosso espaço de debate da sexta-feira. Meu nome é Lucas Gomes e espero que os colegas possam interagir para todos estarmos assim envolvidos com o tema. E também queria mais uma vez desejar boas-vindas. Para assim darmos começo ao nosso tema, queria passar a palavra aos nossos oradores, mas como dependemos da tecnologia, acho que vamos podemos avançar assim enquanto aguardamos? Sim. Pode ser? Pode ser. Ok. Introduções. Ok. Obrigado. Tenho a palavra. Obrigada também pela DW e ao Paulo pelo convite para participar nesta conversa e para partilhar um pouco do projeto convosco. Eu estou na APDES apenas desde o início de fevereiro de 2014 e embarquei logo neste projeto que eles têm aqui em Angola. A APDES, como disse, foi fundada em 2004 e é uma ONG para o desenvolvimento portuguesa que trabalha em várias áreas em Portugal com populações em situação vulnerável. Trabalha na área da promoção da educação para a saúde, da redução de riscos, da educação e da coesão social e emprego, e também tem uma área mais recente, que é a cooperação para o desenvolvimento, que foi isso que a trouxe à Angola. Desde 2012 que começou a nascer a ideia de realizar alguma atividade em Angola na área da educação, e foi aprovado pelo Ministério da Educação em 2012 um projeto piloto de requalificação de uma escola na zona periférica de Luanda, que ainda não estava definida, com o objetivo de não só requalificar e aumentar o acesso dos alunos, de crianças ao ensino, mas também de desenvolver um modelo educativo que promovesse a cidadania, a participação ativa e o desenvolvimento integrado, não só dos alunos, mas também da comunidade em volta. Um projeto, uma série de ações que fossem construídas de forma participada e que permitissem o desenvolvimento da população daquela área. E então, em 2013, foi selecionada a escola, uma escola no bairro de Capalanga, que fica no município de Viana, que é um município que tem cerca de 120 mil habitantes. E a escola tinha sido construída ao abrigo do programa FAS do governo angolano nos anos 2000 e estava bastante degradada, estava sobrelotada, tinha apenas três salas de aula e tinha 400 alunos, e estava em condições bastante degradadas, de forma que se fez uma consulta à população do bairro de Capalanga, através de alguns atores locais, como a associação, como a Comissão de Moradores e outros, para decidir em conjunto, ou seja, o primeiro passo pretendeu-se logo, desde logo ser participado, qual seria a escola que faria mais sentido intervir. E então foi assim que se chegou à escola 5052 de Capalanga, que creio que já vamos ver a seguir, que estava nestas condições em 2013. E foi assim que começou a nascer a ideia do projeto de requalificação. Esta é uma imagem da tal da votação, não é, dos moradores. Eu vou dar sequência aqui um bocadinho à introdução da Margarida, mas antes também só gostava de agradecer esta oportunidade de estar aqui mais uma vez nos debates de sexta-feira da DW, onde já participei como orador, também já participei várias vezes como assistente, e portanto é sempre um prazer, quando estou aqui em Luanda, poder estar presente aqui na DW e realmente dou-vos os parabéns por permitirem esta partilha de ideias, de tantos projetos, pessoas que passam por Luanda. Neste caso, a minha participação neste projeto surge por um convite da APDES. Portanto, eu sou arquiteto de formação e a minha prática profissional, portanto, é o trabalho como arquiteto e também como investigador, e foi mais como investigador que vim para Angola fazer um trabalho de doutoramento em 2010. Bastante antes disso, em 2008, tinha feito um trabalho em conjunto com a APDES sobre também questões de habitação precária e, portanto, por fazer propostas de ideias para reabilitar a cidade do Porto, na altura, através da habitação. E nessas conversas já surgiu também a vontade da APDES de estabelecer-se aqui em Angola, portanto isto em 2008. Ao mesmo tempo eu estava de partida para Londres, onde iria fazer um mestrado precisamente sobre cidades e cultura urbana, onde o caso de Luanda era o que me interessava, e foi a partir daí que se conjugaram os interesses, onde a APDES estava a iniciar esta aventura aqui em Angola. Eu estava a começar um projeto também de investigação e, portanto, começamos um diálogo que agora, em 2015, temos a sorte e o prazer de estar a realizar a obra. Portanto, só para dizer que foi um projeto já bastante longo. Podemos avançar na imagem. O meu primeiro contacto com esta escola consistiu num levantamento das condições existentes, não é? Como é que era o edifício que estava construído. Deparámos-nos também com falta de sanitários, quer dizer, de facto a escola, para além dos problemas de sobrelotação que a Margarida referiu, tinha muitos outros problemas. E lembrei-me de organizar uma atividade com as crianças, foi uma atividade de desenho, onde cada um desenhava a escola. Isto foi um exercício interessante porque também para aprender um pouco quais são as expectativas que as crianças têm em relação ao espaço da escola, ao edifício e ao recreio. Podes passar, por favor. E aqui são alguns exemplos. Era interessante ver, portanto, eles numeravam as salas. Aqui temos as cinco salas, temos sempre o campo de futebol, tem uma importância muito grande, não é? A árvore, ou várias árvores, e a menina ali, aqui não dá para perceber, mas às vezes nós fizemos dois tipos de exercícios, era desenhar a escola no seu recinto e depois outro era desenhar a sala de aula. Também para perceber, na escala do espaço, mais contido numa sala, quais são os elementos que as crianças acham importantes. Eu aprendo muito com estes desenhos, porque as crianças desenham de uma forma muito ingênua, mas diretos ao assunto, e desenham aquilo que é essencial, não é? Aquilo que é mais importante para eles. Podes passar? Por exemplo, é um desenho quase lacónico. O campo de futebol e um edifício, pronto, não há que complicar muito. É, mas também com jardim ou com algum elemento, não sei se são flores ali também. Estas janelas, não sei se será a ideia de gradeamento ou janela de bloco perfurado, quer dizer, isto tudo são desenhos um pouco, como eu disse, ingênuos, mas ao mesmo tempo ajudam a depois pensar no projeto. Podes passar? Mais uma vez, portanto, temos sempre o campo de futebol, a árvore, de facto um elemento muito importante, e o carro, que também já vamos ver. Mais uma vez, o tipo de janelas com esta espécie de bloco perfurado que permite passagem do ar, não é? E, portanto, após aqueles exercícios, voltei para Portugal, juntei-me com colegas arquitetos chamados Parque Arquitetos. São companheiros já de fazermos trabalhos em conjunto, não é? E desenvolvemos este projeto da ampliação e reabilitação da escola número 5052. No fundo, este é o edifício existente, estava situado mais ou menos a meio do recinto, um recinto com mais ou menos 50 metros por 50 metros, e depois fazemos a ampliação da escola através de 3 novas salas de aula, os sanitários ali atrás para meninos e meninas, o campo de futebol, na verdade na zona onde já isso acontecia, só em terra, digamos assim, nós estávamos a propor fazer ali um campo novo. Tem estas duas grandes árvores que criam zonas de sombra muito interessantes que nós não queríamos construir nessa zona, precisamente porque é a zona de sombra onde os miúdos brincam. E, portanto, achámos muito naturalmente que era melhor construir nesta parte, porque era realmente o lado menos usado do recinto, ou seja, nós queríamos que a intervenção não fosse alterar muito a dinâmica que já existia naquele espaço. Este volumezinho aqui era uma sala já existente também, que estava só em bloco, em estrutura. Tinha sido construída com donativos dos pais, não é? E, portanto, era um bocado agressivo nós retirarmos esse volume e fazermos um novo. Nós achámos, vamos mantê-lo, vamos reabilitá-lo. Em vez de construir 4 salas, fazemos só 3 e uma reabilitação, que já lá está. Que é ligeiramente mais pequena do que as outras. Podemos ir passando. E entretanto fizemos uma candidatura para financiamento deste projeto à Embaixada do Japão, que tem um programa de financiamento de escolas aqui em Angola. Não sei se podes falar um pouco sobre isso. Sim. Pronto, na sequência dessa candidatura que foi aprovada, foram eles que financiaram a obra, que foi a primeira fase da obra de ampliação e requalificação da escola. Começou-se desde logo também a fazê-lo de uma forma, mais uma vez, participada, envolvendo os professores e os alunos. A representante da Embaixada do Japão foi várias vezes à escola, participou em várias atividades, também para perceber um pouco como é que era a vivência da escola e que atividades é que eram realizadas ali no bairro. Entretanto, a APDES, paralelamente à construção do projeto arquitetónico, que depois foi aprovado, e a esta fase antes da concretização da obra, foi também investindo em alguns dos objetivos que eram o da promoção da escola como um espaço de participação, de promoção da cidadania e de promoção também de uma relação da escola com a comunidade em volta, de forma a utilizarem os recursos que existem no bairro, mas também a procurar colaboração com outras fontes de recursos externas, como, por exemplo, a Universidade Piaget, que fica no bairro de Capalanga e que tem feito parceria connosco em algumas atividades do projeto, de forma a ir fomentando essas relações para, no fundo, procurar que as pessoas trabalhem umas com as outras e que as atividades façam sentido para todos, porque só assim é que vão para a frente e têm seguimento, não é? E sustentabilidade. E então, nessa lógica, foi feito o primeiro conselho de escola com várias associações do bairro, como a Associação de Moradores, como uma associação chamada Famodza, que promove a igualdade de género e os direitos da criança, com a brigada escolar também do bairro, e com a Rede Mulher, por exemplo, a Universidade de Piaget e outros parceiros que entretanto colaboraram nesta reunião, que estão aqui, também está representado a empresa que colaborou na construção da escola, ou na fiscalização da obra, não é só? Sim, sim. Sim. E a polícia também. E a polícia, exatamente, a brigada escolar, exatamente. Para quê? Para, em conjunto, foi nesta série de encontros, foi decidida por todos que ia ser feita uma avaliação das necessidades de coisas a desenvolver ou de necessidades a colmatar no bairro, na qualidade de vida das pessoas, como, por exemplo, problemas de higiene, salubridade, falta de emprego, etc. E então foi decidido que esse diagnóstico seria feito em conjunto e que está a ser agora feito nesta fase, em 2015. Pronto. Mas houve esse primeiro momento de encontro e de decisão coletiva. Foram feitas também outras atividades, não podes passar, como o início da formação de professores, porque está a ser testado nesta escola o método da aprendizagem cooperativa, que é um método de ensino que difere um pouco do método clássico. Por exemplo, os alunos, em vez de estarem em filas e o professor está ao pé do quadro, os alunos são organizados em grupos. E quando é dada uma tarefa pelo professor, o professor explica uma parte da matéria, dá uma tarefa e os alunos em grupo é que sozinhos, ajudando-se entre si, procuram chegar à resposta. Isso promove a comunicação, a iniciativa dos alunos, e são feitas outras atividades, como, por exemplo, eles ficam responsáveis por certas atividades da limpeza da sala de aula e depois da escola, por organizar eventualmente alguns eventos que a escola promova. Pronto, caminha-se para a autonomia e capacidade crítica das crianças. Pronto. E então começou-se com a professora Clara, que infelizmente hoje não pode estar presente, que também participa no projeto e que tem experiência com este método educativo, e ela tem estado a trabalhar com os professores nesse sentido, de capacitá-los nesse sentido da formação e de perceber também quais são as necessidades na própria formação dos professores em termos de conhecimentos de conteúdos que têm que transmitir aos alunos, que também tem sido importante. Ah, pode só voltar um slide atrás, por favor. Exato. Este foi uma atividade que foi realizada em colaboração com a Universidade de Piaget no âmbito da literatura e da interpretação, neste caso através do desenho. Neste caso, o que é que foi feito? O professor de literatura, o professor Pedro, leu-lhes uma história e dois meses depois voltou à escola e pediu-lhes para desenharem aquilo que se lembravam da história, para também uma primeira atividade para também fomentar as questões da leitura, da interpretação dos textos, da cultura oral, que é tão importante aqui, não é? Um primeiro passo nesse sentido. Estão agora neste momento a ser desenvolvidas atividades nesse seguimento para criar um clube de leitura, uma biblioteca na escola, mas esse foi o primeiro passo. Também foi feita uma visita de estudo dos alunos da 4ª, 5ª e 6ª classe à Universidade de Piaget, para terem essa experiência nova de saber o que é uma universidade, como é que funciona, como é que está organizada, quais são os saberes que são transmitidos nessa universidade e como, e foi um momento também importante. Se calhar pode passar adiante. Esta foi também uma palestra dirigida aos encarregados de educação, estão um bocadinho atrás, com a representante da Famodza sobre violência doméstica. Também outra ação pequenina no sentido de sensibilizar para essas questões. Agora, e também foi feita outro primeiro passo de atividades físicas com os alunos, no sentido, com o objetivo, e que temos esse objetivo para este ano, de não só fomentar as aulas de educação física e o desenvolvimento motor das crianças na escola, como capacitar os professores para darem essa formação e não ser só uma coisa teórica. Então, esse foi o primeiro passo nesse sentido em 2014, que agora vai ter seguimento, vão ter formação em desporto para conseguirem transmitir essas valências às crianças, para depois usarem o futuro campo de jogos que vai ser construído. Pronto, simultaneamente a estas atividades que decorriam já desde, portanto, antes da construção ou da reabilitação da escola, foi lançado o projeto, digamos, a primeira pedra, com algumas imagens de como é que seria a escola. Portanto, aquilo fez-se uma cerimónia também com representantes do Ministério da Educação, da Embaixada do Japão e tal. Mas foi este momento, foi 26 de março. 21 de março de 2014. Lançou a primeira pedra para a construção, que eu agora vou passar a mostrar. Portanto, este é o aspecto da escola já, portanto, atualmente, na verdade, na fotografia do domingo passado. Portanto, a reabilitação da escola existente, as novas construções e a reabilitação daquele volume existente, aqui os sanitários dos meninos e das meninas, mas também acho interessante este ponto de vista, não é? Esta fotografia aérea, para perceber mais ou menos o contexto onde isto está construído. Portanto, estamos a falar de uma zona de formação espontânea, de construções, de autoconstruções, não é? Sobretudo. E acho que foi interessante que nós optámos por realmente por esta ideia de cada sala é um volume separado, um pouco para manter a escala das construções existentes, que são mais ou menos também destas dimensões, não é? Nós não, apesar de que, obviamente, mantivemos a estrutura existente, porque já estava construída e fazia todo o sentido manter, mas nas novas construções achámos que era mais pertinente, portanto, pensar em cada sala como um único volume, até porque isto depois pode dar origem a uma construção faseada e nós já estamos a prever agora uma nova sala nesta zona e uma nova sanitários para os professores também aqui, e aqui um coberto onde já tem aqui uma zona para um guarda, não é? Mas vamos fazer um coberto para marcar a entrada. Podes passar? Um outro ponto de vista. Bom, e agora aterrando no solo e mostrando de facto esta ideia de cada sala cria um pátio à frente, em frente a si, um pátio que é uma extensão do próprio espaço da sala de aula. Podes passar. A escola foi construída sem vidro, sem ar-condicionados, quer dizer, é uma escola de construção de baixo custo, mas também adaptada ao clima e à cultura locais. Foi construída por uma empresa também 100% angolana, que é a Almod. Teve a fiscalização de uma empresa também angolana, a SOAP, que basicamente ofereceu a fiscalização ao abrigo da responsabilidade social da própria empresa. Eu acho que isso é importante referir, porque nós estamos a trabalhar com meios muito escassos, não é? Pouco dinheiro. Nós sabemos que Luanda é uma cidade onde a indústria da construção mobiliza milhões ou mais, e de facto conseguir fazer esta escola com poucos recursos, mas que no fundo são adaptados às condições, eu acho, aqui. Portanto, esta questão de um estudo dos ventos dominantes naquela zona. Os ventos dominantes correm neste sentido. Podes passar. E nós, ao mantermos realmente estes pátios e ao mantermos as coberturas, portanto, os telhados ligeiramente elevados em relação ao corpo da sala de aula, permite o ar fluir naturalmente, fazer uma ventilação natural, e é de facto incrível poder estar dentro desta sala e ver que a temperatura lá dentro é bastante inferior, eu diria para aí 5 graus inferior à temperatura cá fora. Tem este acabamento que, em termos de materialidade, também foi uma experiência interessante, que é um reboco melhorado, feito com terra também local, esta terra vermelha, e depois através de um método de, chamamos chapisco, com uma manivela, ele vai pulverizando esta terra com cimento e dá uma aparência também texturada, que eu acho que era interessante pensar, portanto, usar os recursos locais, como a terra, que é o elemento mais básico para a construção. Podes passar. E esta imagem que, portanto, todas as aberturas, os vãos, as janelas das salas estão alinhadas umas com as outras e realmente sente-se o ar flui e arrefece realmente o interior. Para além de esta ideia do telhado, também permite entrar mais luz, não é? Esta é uma das salas, era para dar uma ideia também do espaço interior. No volume existente, fez-se uma experiência. Portanto, vocês recordam-se daquela barra, não é? A barra tinha três salas. Depois, uma das premissas que este método de ensino que a APDES procurava implementar aqui tinha a ver com uma criação de um espaço de assembleia onde os meninos pudessem juntar pelo menos uma vez por semana e falassem dos problemas da escola, dos trabalhos que têm feito, ou mesmo um espaço para eventos, sei lá, teatro de Natal, ou um teatro, qualquer coisa do género. E, portanto, em vez de estarmos a pensar em construir um enorme jango, por exemplo, que poderia ser uma das possibilidades, optou-se por retirar a parede, portanto, entre duas das salas existentes, com umas portas rebatíveis. Quando estas portas abrem, ficam duas salas juntas e, portanto, aumenta logo o espaço e dá para ter o tal espaço coletivo, de conjunto, de encontro. É uma solução também simples, mas um modo até de dar certa flexibilidade ao uso dos espaços. Pode passar. Okay. Aqui também, no slide anterior, bem como no próximo, também está ilustrada outra das vertentes que tem caracterizado as atividades do projeto, que é não só envolver atores locais nesta construção, neste desenvolvimento, mas também atores políticos e atores da sociedade civil, mas em vários níveis de decisão, com vários níveis de decisão, porque o acesso a recursos e a gestão dos recursos passa por vários grupos de pessoas com vários níveis de decisão, e então faz sentido articular com todos, não é? E procurar que este processo seja participado também com a sua opinião e com a sua participação. Por exemplo, nesta reunião em particular, estavam a ser discutidas com o diretor da escola e com alguns elementos do Ministério da Educação e do Gabinete Provincial de Luanda, a necessidade de recursos da escola, recursos materiais, cadeiras, secretárias, arquivos, etc. Material didático, material pedagógico. E pronto, foi um momento em que foi possível esclarecer quais eram as dificuldades. Eles viram a escola, viram como é que estava, qual era a disposição das salas, qual era a ideia do projeto, etc., numa lógica de proximidade, também com o objetivo de depois facilitar um bocadinho estas relações para se tornarem em si autónomas e independentes da intervenção da APDES, neste caso, não é? No futuro, é o que se pretende. Pronto, e depois, em relação a esta também, neste caso específico, foi feita uma reunião com a diretora do Magistério Primário para definir quais seriam os objetivos da participação dos estagiários que estão a estudar para serem professores primários estão a estagiar na escola este ano. Foi discutido com os professores da escola e com os do Magistério Primário, que vão orientar o trabalho dos estagiários, explicado o projeto mais uma vez. Nesta sessão em particular, teve início a ideia de implementar o ensino do Quimbundo na escola, como parte de uma política de tentativa de reavivar as línguas locais, as línguas angolanas. e que tem sido feito numa estratégia de procurar o idioma, a língua representativa de cada província e fomentar o seu ensino nessa província. Pronto, em Luanda está estabelecido que é o Kimbundu, embora hajam muitas outras línguas, não é, que são faladas, mas neste caso está a experimentar-se primeiro com o Kimbundu, que vai arrancar agora no início de abril para os alunos da primeira classe. Entretanto, no dia 7 de março de 2014 foi reinaugurada. 2015 foi reinaugurada a escola, na presença do Ministro da Educação e do representante do gabinete provincial de Luanda. É o Ministro da Educação, o Dr. Pinda Simão, que esteve presente na inauguração. Eu acho que foi muito importante esta presença, porque também deu um grande orgulho aos próprios meninos, aos pais, aos professores, verem que a escola teve algum mediatismo, até, porque esta ideia de dar visibilidade depois ao projeto acho que também ajuda nesta ideia de capacitação, não é? Também representante da Embaixada do Japão, e aqui o Dr. José Queiroz, que é o diretor da APDES, que também teve presente, e tiveram, portanto, vários organismos ligados ao ensino e à cultura. Aqui o Luís Mendonça, que é diretor do Jornal de Cultura, um conhecido escritor aqui angolano, fez um discurso e um incentivo à leitura e ofereceu simbolicamente o primeiro livro para a biblioteca da escola, incentivando todos os meninos a ler e os pais a fazer o mesmo. Vamos passar, portanto, estas são as últimas imagens que nós trouxemos, um pouco para mostrar o ambiente que se viveu no dia 7 de março, portanto foi há pouco mais de 2 semanas atrás, com a inauguração, com danças e música bem ensaiadas aqui com todas as crianças, depois uma cena também de teatro e é a última imagem. Eu acho, eu proponho deixar ficar esta imagem e, portanto, gostávamos também de ouvir os vossos comentários a isto. Obrigado. Pois, obrigado pela apresentação. Vamos abrir o espaço para o debate. Vamos dar 35 minutos para o debate, momento de perguntas, respostas, questões, contribuições, opiniões. E para começar, eu tenho uma pergunta a fazer. Eu gostaria de saber qual é a visão da APDES em termos de cobertura, na implementação de projetos. Já existem áreas já exploradas ou vão fazendo exploração das áreas assim mais vulneráveis para implementar algumas ações? Qual é a visão em termos? No caso deste projeto específico de Papalanga, o que se pretende é, através da escola, tendo como a escola assim, um ponto focal de promoção do desenvolvimento comunitário na área do acesso à saúde, acesso à educação, pronto, em primeiro lugar, pelo acesso à saúde, a promoção também da igualdade de género, apoiar algumas iniciativas de pequenos negócios ou de promoção do emprego ou autoemprego, como se disse agora, de alguns grupos do bairro, e também promoção de algumas atividades que promovam a defesa e conservação do meio ambiente e as condições de salubridade. Como é que pretende fazer isto? Obviamente que está aberta a parcerias com diversas organizações, como por exemplo foi a cooperação do Japão, que financiou a qualificação da escola. Temos também já uma candidatura para um projeto de promoção da saúde sexual e reprodutiva entre as mulheres do bairro de Cavalanga, de forma que o tal diagnóstico de necessidades que está a ser feito com a população do bairro pretende identificar especificamente quais são as necessidades identificadas pela população para poder desenvolver projetos e parcerias, pegar nos recursos locais que existem, e isso quem dá o conhecimento são os atores locais, não é? depois nós podemos promover parcerias com outras organizações através de candidaturas, por isso estamos abertos à participação de outras entidades que tenham competências nessas áreas também, ou que tenham interesse em promover projetos nas áreas da saúde, do ambiente, etc., para colaborarem neste projeto. Então, é assim que estamos a pensar, levar a cabo as atividades. Okay. Quer dizer que já existem algumas áreas já exploradas para futuras implementações de projetos? Eu acho que é importante também referir que este é um primeiro passo de um projeto que pretende ser crescer, não é? Há pouco falava de uma segunda fase com mais uma sala, não será a sala de aula, mas será uma sala comunitária, nós chamamos, não sei o que estás a tentar mostrar. Não, estou a tentar buscar uma imagem. Não, é porque se parares naquela imagem do aéreo, eu ia só falar desta ideia da importância de dar um primeiro passo e não querer fazer tudo de uma vez, porque depois corríamos o risco de não conseguir deixar a obra a meio ou qualquer coisa. E, portanto, vocês estão a reparar que não foi construído o campo de futebol ainda, não houve meios. Nós achámos mais importante na primeira fase reabilitar e criar aquele espaço de assembleia aqui. Os sanitários eram uma obra essencial para que a escola também pudesse ser um espaço aprazível para estudar, não é? E a construção das novas salas. Agora, nós estamos a propor neste momento a entregar a candidatura por mais uma sala aqui, que chamamos a sala comunitária, vai ser uma biblioteca que já tem 1.500 livros ou por aí, que foram obtidos através de donativos. Portanto, a FRES lançou uma campanha para a angariação de livros infantis. E vamos ter aqui um espaço para essa biblioteca. E as tais sanitárias dos professores e o campo de futebol, arranjos exteriores, portanto, do recreio. Mesmo aqui debaixo da sombra, vamos fazer uma zona também de parque infantil. E o tal coberto. Voltando a um dos desenhos dos miúdos, tinham lá o carro, portanto, aquele é o carro do diretor, que estaciona sempre o carro lá dentro, na sombra da árvore, e nós vamos propor aqui uma zona de coberto também para o diretor poder ter o carro à sombra, mas manter a árvore para as crianças brincarem. Mas, portanto, é esta tentativa dar um primeiro passo, mas não esquecer que há mais passos a seguir, e quem fala nesta segunda fase pode falar também numa terceira, numa quarta, numa quinta fase, mesmo fora daqui do recinto, com outros equipamentos, porque não, equipamentos de posto de saúde ou de outros espaços também, de equipamentos coletivos que façam falta, que se poderia fazer aqui uma série de intervenções, mas tudo nesta ideia de que o desenvolvimento ou a consolidação de um bairro como este pode ser feito através de intervenções de pequena escala. Nós não temos sempre que pensar que vai ser aqui um plano urbano megalómano e caríssimo que vai resolver os problemas de Capalanga. Tudo bem, se calhar até podia se resolver, mas esses problemas demoram tantos anos e tantas centenas de especialistas a fazer, que a nossa ideia era mais no curto prazo fazer já uma intervenção em vez de fosse realista, não é? E que fosse executível em pouco tempo. Mas sim, espero que seja o primeiro passo para muitos outros. Tá, o meu nome é Fernando Chavala e tenho duas perguntas. Mas, em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los pela iniciativa e também pelos atos solidários que a APDES tem feito. E uma das minhas perguntas é, gostaria de saber quais são os níveis acadêmicos que a Escola Palanquinha tem, os turnos vendo que a primeira fase parece ser uma escola pequena, mas com uma boa qualidade. Gostaria de saber os níveis académicos e os turnos e também como é que são recrutados os professores. Se usam o sistema do concurso público. E também como é que o quadro de direção é organizado. Só quero ter um pouquinho mais de ideia. Como é que são selecionados os coordenadores, ouvi falar sobre o diretor, não sei se a pergunta está um pouquinho mais aprofundada, mas aí estão os níveis académicos e a seleção dos professores. Obrigado. Sim, sim. Quando cheguei, pronto, já estavam, até agora não houve alterações no quadro docente, e têm sido indicados, vêm transferidos de outras escolas, provavelmente vieram transferidos de outras escolas para aqui. Acho que, não sei, acho que há poucos que estão desde o início. Sim, sim. É uma escola que já existia, sem professores do Ministério da Educação, como outra qualquer escola pública. Não tem qualquer diferença. Não houve alteração? Não. A única questão foi que o número de salas cresceu e foram solicitados mais professores que começaram o ano passado, que antes não estavam. E tiveram essa formação para tentar. Depois haver mudanças a nível pedagógico, pedagógico no sentido das metodologias de ensino, mas o diretor já lá estava, é o mesmo de há, penso que há 10 anos que está ali, o diretor Arturo. O nome da escola manteve-se? 50-52 de Capalanga, mas depois houve... Palanquim, de que foram as crianças. O nome do projeto ficou Escola da Palanquim, e há 2 semanas... Estavam a fazer a inscrição dos novos alunos deste ano, que entretanto no último mês entraram novos alunos, e os novos cartões da escola dizem Escola 5052 de Capalanca, Palanquinha, em baixo. Portanto, isto é uma coisa, foram mesmo os alunos que escolheram o nome, e depois foram os professores e o diretor que tiveram esta iniciativa de apropriar o nome do projeto para a identidade da escola, que eu penso que é um sinal de que vem isto algo positivo, não é? Para eles. Uma das coisas que foram. Também há um dado que é importante. Nós, nas conversas iniciais, chegou-se a ponderar a ideia de fazer uma escola de raiz. Mas uma escola de raiz implicava depois um processo muito mais longo, em termos burocráticos, de, digamos, o que isso implica, não é? O Ministério da Educação tem que criar mais um número de escola, mais um concurso de professores, mais não sei o quê. E portanto, isso ia também. Além das questões de terreno livre, portanto, ao intervir numa escola já existente, permitiu-se também fazer avançar já um projeto e não ficar à espera desses processos todos. Acho que isso também foi importante. Também já é um primeiro passo. Não mais questões? Contribuições, questões? Tenho duas questões. Uma delas refere-se quanto ao método de ensino que implementaram na escola. Creio que não existia o sentido de incentivar a interação dos alunos. Gostava de saber como é que a direção ou o Ministério da Educação, como é que encarou esse método? Recebeu com bom agrado ou não é com isso? E também... da visita que os estudantes ou que os alunos fizeram à universidade, a ideia era mais ou menos de perceber como é que uma universidade de ensino, como é que uma universidade funciona, como é que está organizado, quais são os cursos que lecionam. E nisso, sei que a universidade tem vários cursos. Uma delas é o curso de psicologia. Tem também cursos ligados à medicina. Com certeza, nas vossas atividades extraescolares, pode aparecer a eventualidade que pretendem incentivar a prevenção de algumas doenças. e com certeza podem contar com a ajuda da universidade, dos estudantes que estudam, dos estudantes da Universidade da Medicina. E se quiserem perceber a interação entre os estudantes, podem contactar também os psicólogos que lá estão a formar. E nisso que gostaria de saber se com a parceria estabelecida, será que existe, tem recebido apoio nesse âmbito da universidade, tem vos apoiado em algumas atividades extraescolares ligadas ao acompanhamento dos alunos da vossa ou da instituição a qual foi reabilitado? No âmbito da língua portuguesa, da aprendizagem da língua portuguesa. Um grupo de alunos do curso de ensino da língua portuguesa na Universidade de Piaget está a fazer um colaborar com os professores da sexta classe para identificar as dificuldades de aprendizagem dos alunos e tentar construir estratégias de ensino para colmatar essas dificuldades em colaboração com os professores da sexta classe. Portanto, esse é um exemplo do tipo de parceria que temos com alguns departamentos da Universidade de Piaget. Também vão iniciar um seguimento daquela atividade de leitura da história, de desenho da história, depois que estava ilustrada ali na apresentação. Vão começar atividades de criação de um grupo de leitura, depois mais tarde, quando estiver construída o edifício pode funcionar como biblioteca, mas para que essa prática já esteja mais desenvolvida nos alunos. E isso vai ser feito também em colaboração com alunos do curso de Línguas da Universidade de Piaget, que vão desenvolver, está-se a pensar, desenvolver com os alunos, por exemplo, a leitura de histórias ou o contar de histórias ou de contos locais ou do bairro, ou trazer pais ou avós ou outras pessoas a contar histórias e que isso seja uma ferramenta também para depois os alunos escreverem essas histórias, desenvolver a leitura, mas também desenvolver essa prática da cultura oral e valorizá-la como um aspecto que deve ser valorizado. Isso é uma atividade que está integrada na aprendizagem na sexta classe, na língua portuguesa, mas não é bem extra-escolar, mas é um pouco... Podem existir algumas atividades que não sejam na sala de aula. Em relação à sua primeira pergunta, em relação à implementação do método de aprendizagem cooperativa, desde o início, desde 2012, que foi apresentado e discutido com o Ministério da Educação, com o Gabinete Provincial de Luanda, com a Repartição Municipal de Educação de Viana e, recentemente, com a coordenação da ARZIP, Diana, nomeadamente com a ZIP15, que é onde está inserida a escola, a aplicação deste método e a discutidas as vantagens que teria no sentido de para os alunos. E esclarecida também que é um aspecto importante que acho que é importante mencionar, que não é uma substituição às formas de ensino que já existem. E não substitui, por exemplo, os conteúdos, a matéria que é dada, não é? Os conteúdos que são dados em cada disciplina são os mesmos que vêm da orientação das ZIP, das zonas de educação pedagógica de cada zona. É definida a matéria que deve ser dada em cada quinzena, em cada escola, bem, mas depois é trabalhada com um método diferente, mas os conteúdos são os mesmos. Portanto, isso foi negociado assim e é uma coisa que tem sido... Eu percebi que não foi uma substituição daquilo que já existe, sim, sim. Mas é um método que não existia e que inclui-se naquilo que é a transmissão dos conhecimentos. Gostava de saber se foi aceito de boa grade por parte do Ministério da Educação ou não. Sim, foi, esse foi método aceito. Não existe noutras escolas. Claro. Sim, sim, mas foi aceito sim como uma experiência piloto, como para testar, para ver como é que isto potencia o desenvolvimento dos alunos e até a própria prática dos professores e a própria organização da escola, com o objetivo de, se correr bem, talvez poder ser replicado noutras escolas. Mas, e que incluiu, inclusivamente, os professores tiveram, da 3ª e 4ª classe, tiveram formação nestes métodos concretos. E 3 deles foram a Portugal, observar a escola onde é implementado este método, que é a Escola da Ponte, que fica no norte de Portugal, e foram lá observar como é que este método pode funcionar na prática. Porque é uma escola onde foram os meninos que os receberam, que os levaram a visitar a escola, que mostraram como é que organizam todas as atividades, foram à assembleia de alunos que eles próprios é que dirigem e que decidem os assuntos a ser tratados, etc. De forma que isto tem sido tudo feito em articulação com o Ministério, que deu a aprovação deste projeto. Isso foi confirmado, aliás, publicamente no dia da inauguração. Não, tenho uma pergunta, mas gostaria de fazer um comentário. Apreciei a apresentação, interessante, também a iniciativa. Mas algo que me chamou a atenção é o modelo de desenho técnico utilizado, né? Portanto, um desenho simples, de baixo custo e que ficou muito bonito, ficou muito bonito. Eu acho que num país como o nosso, e em particular numa cidade como essa, a cidade de Luanda, ter esse tipo de modelos alternativos para a construção é bastante interessante. Eu tenho estado muito preocupado com o programa curricular das universidades, das faculdades de arquitetura em Angola, que foca muito essa questão daquelas obras de grande padrão, tudo tem que entrar mosaico, tem que entrar vidros, e tudo. É, quer dizer, e sempre quando se pensa em construção, logo pensar, bom, vamos contratar chineses e tudo mais, e então aquelas obras que custam muito caro, com muito luxo, enfim, mas depois de 6 meses já tem fissuras, já, portanto. Eu acho que é uma boa proposta em termos de modelo, e eu acho que podemos considerar como um bom exemplo para obras alternativas no contexto de Angola. E eu acho que aquelas pessoas que estão ligadas ao setor de construção deveriam dar alguma atenção a esse modelo de desenho técnico ou de construção. Era isso que eu queria comentar e dizer parabéns, né, aí ao senhor arquiteto que trabalhou nesse desenho. Partilhar a ideia de que muitos de nós sabemos que às vezes o conforto também ajuda. E eu me lembro a primeira vez em que vi a escola próxima da minha casa, que é a Veja Milagrosa, no bairro Prenda, é uma escola primária também, e notei que a procura e o acesso dos pais para tal escola era muito alta. A maior parte dos pais estavam mais preocupados em colocar as crianças naquela escola que foi reabilitada por, acredito que foi a organização das escolas católicas. E eu sinto que agora, sempre que um vizinho pretende inserir a sua criança na atividade académica, a primeira preferia é a Escola Milagrosa. Eu gostaria de saber quais são, por exemplo, na comunidade onde a Escola Capulina está, como é que é o acesso à educação? Será que existem muitas outras escolas? Qual foi o feedback da Escola Palanquinha para os moradores da comunidade? Será que a procura, o acesso à inscrição mudou alguma coisa? Porque acreditamos que também. Como é que as crianças reagiram? Qual foi o feedback dos familiares? Será que podem focalizar um pouquinho mais nesses dados? E eu gostaria de saber se o feedback que a comunidade mostra tem depositado em vocês mais motivação de, pelo menos, a não ser construir ou reconstruir mais outras escolas na mesma comunidade ou em outras comunidades. Eu posso pegar nessa questão, porque uma das atividades iniciais em 2013, no levantamento, foi precisamente visitar outras escolas aqui no Capalanga e vimos duas que já estavam reabilitadas, outras que ainda não estavam, mas na votação acabou por ser esta a escolhida para a reabilitação. E mais recentemente, aliás este mês, tive a oportunidade de visitar uma outra escola também em Capalanga, que está em construção, e que acho importante referir, porque também é um exemplo daquilo que não está a ser bem feito. Quer dizer, é uma escola que custou 4 vezes mais do que esta. Tem algo, também a área é um pouco maior, mas não muito maior. Tem uma outra disposição, é um volume único. É uma escola que está a ser promovida por uma empresa que, ao abrigo daqueles protocolos do petróleo, não sei o que, tem que construir algum equipamento social, não é? Mas eu fiquei muito chocado porque visitei essa escola, que está já numa fase adiantada de construção, e estão-se a fazer casas de banho sem qualquer ligação depois para esgoto, saneamento, fossas sépticas, nada. Quer dizer, no dia da inauguração, vão lá mostrar, isto é o sanitário, isto é a sala de banho, dia seguinte fecha a porta e aquilo não se pode usar. Quer dizer, estão lá as sanitas, os lavatórios, mas não têm equipagens. Eles depois invocaram que isso eram problemas financeiros e não havia orçamento. Assim, não havia orçamento, reviam-se as prioridades, porque aqui também não havia orçamento e as casas de banho foi logo das coisas que tinha que ser feita por isso. Não é? Se calhar se não tivesse mosaico tão caro, a chapa não sei o quê. Pronto, há aqui uma revisão que devia ser feita das prioridades, mas infelizmente se calhar alguns promotores, como eu, como essa empresa, quer é fazer a construção porque é obrigada, quase, não é? Faz a escola, pronto. Mas é um modelo completamente distinto deste, onde a construção é só também uma parte do projeto, como vocês viram. Há aqui um projeto pedagógico que é depois muito maior do que a construção, mas apesar de ter ficado um pouco desanimado com essa escola que visitei para a construção, fiquei também ainda mais satisfeito com a nossa, porque vi que estamos a fazer uma coisa que realmente é mais adaptada, faz mais sentido e, ao menos, mesmo tendo alguns problemas que podiam estar melhor, etc., no geral, com as condições e as condições todas, acho que conseguimos fazer uma coisa positiva. Sim, então, a cultura da gente está efetivamente com a construção, não há o risco de se partir vidro com as bolas. Sim, sim. Queria saber quais foram as maiores dificuldades para a implementação desse projeto. Se que foram, se que existiram dificuldades. Bom, foi a gestão do orçamento. Eu acho que é público o orçamento. É um programa da Embaixada do Japão que dá $100 mil para uma construção de escola. E a própria Embaixada do Japão ficou quase que admirada por termos conseguido cumprir e construir tudo, porque noutros casos que eles têm já financiado, às vezes ficam incompletos e não se consegue, com esse dinheiro, fazer o projeto de início ao fim. Porque se calhar calhar para mim ou para ti, 100 mil dólares ainda parece muito dinheiro, mas em termos de construção aqui em Luanda não é nada. Não é nada. Com os valores que se trabalha aqui nesta cidade. E portanto, um aspecto que foi uma dificuldade grande foi esta gestão do orçamento, porque tinha que ser muito ajustado e não havia margem para falhar. Depois, o problema das chuvas também atrasou muito a obra e chove muito a certas alturas. E isso coincidiu precisamente quando estávamos a fazer as fundações e atrasou a obra pelo menos em 3 ou 4 meses. E cheguei a ficar mesmo preocupado porque as chuvas estavam. Há aqui uma questão. O terreno desce daqui para cá. Então, estas casas abrem aqui no muro pequenos buracos e a água, para a água correr para aqui. Não? Então, a água estava a correr por baixo das nossas fundações. E na segunda fase, também, uma parte importante vai ser precisamente construir aqui um novo muro com um lintel, com drenagem e, portanto, preparar o terreno para que a água seja encaminhada para a zona baixa, mas... Portanto, foi essas questões, acho que assim como lembro, foram as mais complicadas. Eu sou Adão Augusto. Antes, gostaria de felicitar o representante, projeto muito interessante. É um projeto integrado e obedece os princípios de desenvolvimento local. Porque em desenvolvimento local não vale a pena criarmos ilusões para grandes projetos que acarretam muitos custos e beneficia pouca gente. Portanto, esse projeto, se a nível do município de Viana e da província de Luanda em geral, olhando os municípios de Luanda, tão vastos que são, e com escassos recursos que as administrações municipais gerem no âmbito do programa de combate à pobreza, acho que a iniciativa desse género poderia servir como exemplo para promover o crescimento econômico e através de utilização de recursos locais, projetos com poucos custos, mas em termos de número de beneficiários é representativo. Eu gostaria de encorajar o projeto, a iniciativa, a organização para continuar a discutir com as administrações municipais, principalmente com o governo da província de Luanda, para ver se, nos escassos recursos que existem, a organização possa mobilizar mais recursos para implementar mais projetos desta índole. Porque não vale a pena implementar um projeto escolar com vidro, ar-condicionado, quando sabe que quase toda a maior parte das escolas, mesmo do ensino médio, não tem orçamento. A própria direção da escola não faz gestão do orçamento. Portanto, quebra-se um vidro, tem que esperar até toda a estrutura degradar para esperar uma outra reabilitação ou requalificação. Portanto, acho que essa é uma lição que deveria ser aproveitado e vocês estão de parabéns. Obrigado. Eu tenho uma questão. Por que Luanda? Por que escolheram Luanda para a implementação do projeto? Em termos de carência, daquilo que é o meu conhecimento, outras províncias têm mais carências em termos de infraestruturas escolares do que Luanda. Por que foi essa escolha? A vossa escolha foi para Luanda e o bairro Capalango? A Agência Piaget para o Desenvolvimento, a APDES, foi criada em Portugal, no Instituto Piaget. O Piaget, em Angola, está também implementado. O Piaget Luanda está implementado no bairro Capalango e foi essa proximidade que justificou, portanto, ser essa a escolha. Não, O Piaget tem polos ou campos também em Benguela e outras cidades. No entanto, como o primeiro passo foi, pronto, aqui a capital foi contemplada, digamos, com o projeto, mas acho que no futuro também há a intenção de poder ir a outras províncias, sempre nessa proximidade com o Instituto de Piaget, que pronto, era uma estrutura que já existia, já havia uma relação. E tinha esse interesse a própria universidade em abrir-se um pouco ao bairro onde estava inserido, não é? E fazer isso como? Então pensou-se através de um projeto que facilitasse a comunicação entre a universidade e a população, se pudesse desenvolver algumas iniciativas de investigação ou de participação que beneficiassem a própria população, não é? Foi dessa ideia que surgiu depois construir o projeto a partir desse canal que já existia. Eu coloquei essa questão porque vem-se falando muito que a maior parte dos projetos são centrados em Luanda, quando acredita-se que há uma maior necessidade noutras localidades, noutras províncias que são mais carentes. Daí a minha questão. Eu penso que a ideia foi mesmo essa. Como já dissemos, a ideia é a longo prazo poder estender este tipo de iniciativas a outras escolas, a outros municípios, talvez a outras províncias, não é? Consoante as necessidades, mas partiu-se do princípio que tem que se partir primeiro de uma relação de confiança e de abertura, onde é que há, e fazer a partir daí. Em vez de chegar a um sítio novo com o qual não se tinha relação prévia, é mais difícil depois criar esses pontos de contacto. Então foi esse o princípio de começar por aqui. Das pessoas. Acho que a abordagem da APDES é muito sair da comunidade e por isso há pouco até perguntava que áreas. Sim, nós podemos dizer as áreas que a APDES intervém mais, mas vê o desenvolvimento como uma coisa integrada que pode abranger desde a parte do ambiente, a parte social, a parte do emprego, a parte da saúde, a parte da educação, porque lá está, vai depender das necessidades e dos recursos daquela comunidade. Porque é que utilizamos os professores do Piaget? Porque é um recurso daquela comunidade. Se fosse outra universidade ou outro recurso, era esse que se procurava, pronto. Temos que ver as necessidades e os recursos. Agora também a APDES está há pouco tempo em Angola, por isso ainda também não ter um âmbito nacional nem nada que se pareça. Agora nesse sentido, só aproveito para dizer a Margarida também. A Margarida também está na APDES, muito projeto que tem ligação com este, que é um projeto que trabalha mais com a rede de educação para todos e procura perceber como é que a educação é vista e como é que pode ser, e levantar algumas necessidades e ver como é que podem ser trabalhadas também em várias províncias, não só em Luanda, que é um projeto paralelo que também articula com este. Tente ser mais lato, nesse sentido, mais expandir mais a outros contextos de Angola. Eu tinha duas perguntas. A primeira delas é respeito ao tema da língua quimbundo. Foi dito que decidiu-se que ia começar a dar-se classes nessa língua. Queria saber se, como o tema das línguas nacionais é um tema interessante e polêmico e que está na boca de muita gente, se as escolas têm certa autonomia para tomar esse tipo de decisões ou dependem do Ministério. Duas, relativo a isso também, quimbundo foi escolhido no sentido de que é a língua tradicional mais relacionada com Luanda ou pela origem linguístico ou étnico das pessoas da comunidade, porque se calhar em Capalanga as pessoas são do sul, então ensinar-lhes quimbundo, se calhar, não sei se elas iam concordar com isso, né? E por outra parte, minha segunda pergunta era assim, o facto de haver mais espaço e as novas salas de aula, isso permite, a prioridade é aceitar mais alunos, ou por outra parte, é incrementar as horas de... as horas de funcionamento da escola, se os meninos vão ter mais horas, de mais aulas, né? Porque eu também concordo que dos obstáculos, digamos, à melhora da educação em Angola é precisamente que os meninos, por falta de estudos e terem que fazer pela tarde e pela manhã, porque não há espaço para todos, afinal os miúdos não têm muitas horas de escola. Então, se é a priorizar as horas ou continuar com as mesmas horas, mas aceitar mais alunos, era isso. Antes de falar da questão dos horários, a questão de número de salas, nós estudamos um documento que é muito recente, tinha acabado de ser publicado quando começamos o projeto, pelo Ministério da Educação e a Unicef, que é uma espécie de boas práticas para a construção de escolas em Angola. Então, algumas diretrizes sobre as áreas mínimas, a organização espacial, e estas salas novas têm exatamente as medidas que esse documento indica. Se bem que ali dava um bocadinho de margem, dizia, por exemplo, entre 5 metros e meio a 6 metros e meio de largura. Portanto, dava, dentro dessa margem nós fizemos as salas com essas medidas adaptadas. E depois falava em 6 salas de aula, como mínimo, para uma escola primária. Portanto, nós, como aqui já tínhamos 3, fizemos aqui mais 3, e este aqui seria usado como um gabinete do diretor. Portanto, daí temos trabalhado com este número de salas, ou seja, em relação aos horários. Mantém-se 2 turnos, né, na escola, o turno da manhã e o turno da tarde, e as classes funcionam consoante o turno. Há classes que quinta e sexta, por exemplo, são só da parte da tarde, e há outras que são só da parte da manhã. Aumenta o número de alunos. Desde que houve a ampliação do número de sala de aulas e desde a inauguração. De repente, também essa visibilidade, essa tal questão que mencionava de repente da imagem, da questão simbólica da escola como algo desejável de se ter lá um filho a estudar, também teve um bocadinho esse efeito, e têm entrado mais alunos no último mês, de repente. De maneira que se possibilitou foi isso, foi que mais crianças pudessem ter acesso. Em relação à língua Kimbu, é uma questão que é uma boa questão, que foi discutida inclusive com os professores. Foi apresentado pelo Magistério Primário que essa tinha sido a língua definida para a Luanda. Eu ainda não aprofundei os critérios de seleção dessa língua, porque há muitas outras, claro, que se falam na província de Luanda. E tinha sido essa selecionada para a província, e todo o material de ensino da língua foi do Kimbundo. Entretanto, em articulação com outros parceiros institucionais, com a administração, com a repartição, há opiniões divergentes neste aspecto. Acham que há pessoas que acham que devia ser, por exemplo, dada a escolher aos pais qual a língua que gostariam que o filho aprendesse na escola e ter à disposição 2 ou 3, Kikongo, Umbundo ou Kimbundo, por exemplo, ou outras, e o filho aprendia a língua que fizesse sentido para ele ou para a família ser de novo desenraizada e cultivada. Mas, infelizmente, pronto, não há recursos para já para fazer isso. Foi uma questão que foi posta à discussão dos professores, e eles até tiveram mais tendência para a segunda hipótese de, claro, que seria melhor ter as várias línguas uma opção para serem ensinadas, e não só uma, mas por enquanto decidiu-se democraticamente que se vai experimentar este ano o Kimbundo, a ver como é que corre, até a nível de acrescentar outra disciplina à escola, ao currículo da escola, ao calendário, à disponibilidade do professor, porque é um dos professores, ou dois dos professores da escola que vão ter que dar aula. O método de seleção é, identificam quem é que fala a língua na escola e depois selecionam um ou dois professores para ir aprender ao magistério primário como é que se ensina essa língua. Portanto, eles vão ter mais trabalho, no fundo, não é? Vão ter que disponibilizar mais recursos, horas de tempo, a ensinar outra disciplina, neste caso a língua. De maneira que o que foi decidido foi que vamos experimentar este ano com o Quimbundo, como é que corre, esta questão também de ter outras opções, de saber se isto é uma hipótese, vai ser discutida também com... Mas foi uma escolha livre da escola ou havia, ou digamos, desde arriba se falou tem que dar uma língua nacional, ou foi uma ideia própria da... A ideia partiu de cima, sim. Não foi uma imposição, mas foi um interesse demonstrado de uma coisa que podia, já que era uma escola com um projeto a testar coisas novas, porque não testar esta coisa nova que também está prevista, que é a língua. E isso depois foi discutido, obviamente, com os professores e com o diretor, se fazia sentido, foi proposto e foi decidido que se ia experimentar este ano. Vamos ver como é que corre, vai começar agora em abril. Vamos ver qual é o feedback, como é que são, porque não é só aprender a língua, se calhar também vamos promover algumas atividades para os próprios crianças fomentarem a prática da língua oral, portanto, vamos ver como é que corre, mas sim, mas foi uma indicação, uma sugestão que veio de cima. Assim. Mais intervenções? Não havendo mais intervenções, questões, vamos dar para encerrar o nosso espaço de debate da sexta-feira, mas antes agradecer a Margarida Leal pela sua presença e também ao Paulo Moreira e também a outra Margarida. Agradecer a todos pela participação, obrigado a todos e damos para encerrar o nosso espaço de debate da sexta-feira com a promessa de voltarmos na próxima sexta-feira, não, minto, no dia 10, porque a próxima será feriado, sexta-feira santa, dia 10. Infalivelmente teremos um debate muito interessante. Quem estiver disponível, compareça. Vai ser bom. E obrigado a todos. Até a próxima. Já agora pode juntar o.